se ver. Vai embora, sai do meu caminho, porque a culpa é toda de você. De mala arrumada, saí pela estrada, parei pra beber. Sem você comigo, o que vou fazer? A não ser viver vagando na rua. Se por acaso, ao sair de casa, me encontra jogado em uma calçada embriagado, pode lamentar porque a culpa é sua. Você me mandar embora, mas nunca aceitou minha explicação quando eu chegava fora de hora. É que eu trabalhava pra te dar de tudo que você queria. Em troca você me mandou embora. Esta injustiça eu não merecia. De mala arrumada, saí pela estrada, parei pra beber. Sem você comigo, o que vou fazer? A não ser viver vagando na rua. Se por acaso, ao sair de casa, me encontra jogado em uma calçada embriagado, pode lamentar porque a culpa é sua. De mala arrumada, saí pela estrada, parei pra beber. Sem você comigo, o que vou fazer? A não ser viver vagando na rua. Se por acaso, ao sair de casa, me encontra jogado em uma calçada embriagado, pode lamentar porque a culpa é sua.